it Não é fácil ser homem de aço no dia a dia. Aperte o botão, desliga a televisão. Imagina a real, não é ficção, não é desenho animado. Eu sou blindado, é esquadrão da justiça, os heróis favelados. Tô sempre lado a lado, dos pobres é caçomissa. Ataque frontal, nova liga da justiça. O microfone é minha arma, a rima é meu pente. A visão de raio-x é minha mente, sempre em frente. Direta zona sul, não é só um por todos, nós todos lutamos por um. Arrebentamos as grades, não imitamos as algemas. Na mira da X-Men, a porra do sistema não é emblema. É o problema, caso meu povo trema, não tem esquema. Se eu vou destruir, vou jogar a armadilha. Aí prepara a fila dos heróis de mentira. Engatilha, mira, tira. O verdadeiro homem de aço mora em morro, mora em vila. Não tem capa, não moro criptonita. Ganha a micharia e carrega uma marmita. Não é fácil ser homem de aço no dia a dia. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. Aí Shazam vai virar pó, sedição. DRM sou eu, terrorista sem dó. Eu sei que na maior, deixei shake rosto de medo. Eu transformei em mosca até o mesmo cego. Só pra ele perceber que ser herói não é fácil. Pra viver na favela, nem ser do homem de aço. Eu chego e falo, não fracasso, não arredo o passo. Sistema não fecha a porta, pior que pedra no sapato. Carro blindado na periferia é correria. No corre, corre, se pega, é choque, se trata feito lobby. Pior que Robocop, não tem bate, me roube. Herói é o povo pobre, que se foge. Massacrado, sustentado por um bando de safado. E o chefão dos vilão, na caverna do dragão. Mestre dos magos chegou, ele avisou. A F protestou, o povo se revoltou. Invadiu o Senado e o Congresso desabou. Super heróico. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. O super homem de verdade é o meu pai, o seu. Que luta não existe e nunca ninguém lhe venceu. Mereceu, não tem poderes, não é de aço. Morre com criptonita, ganha uma micha. Carrega uma marmita, anda de ônibus, de trem, de metrô, ele não voa. Se acorda às 5 da matina pra trampar, não sou à toa. Das 6 às 6, defende sua família. Junto com sua esposa, a mulher maravilha. Que trabalha fora, cuidando lá sem se entregar. Em casa de playboy, se a família precisar. Esses sim, são assim, se preciso for assim. São os heróis reais que lutam por você, por mim. Em todo estado, em todo Brasil, em todo o país inteiro, existe um lutador, um guerreiro, herói brasileiro. E não aqueles da TV que só iludem você. O verdadeiro herói mora em morro e não a pé. O suor, a mão calejada, a mão na cri, é o fuzil. Esses milhões de guerreiros, pátria amada, Brasil. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. Aí toma aí, defendendo a caçomissa. Ataque frontal, a nova liga da justiça. Que é a TV que destrói a sua mente. Diz que é super-homem e a Jinra que defende a gente. Pare e pense, se a máscara cai. A Jinra é sua mãe, super-homem é seu pai. O poder de Grey com seu coroa é que tem. Nunca perde pra ninguém, 0 a 10 é nota 100. Eu sei que todo dia acorda cedo e dorme tarde. Só faz papel de herói, não de um vilão covarde. Enquanto o super-boy se acaba na criptonita. Esse fato me irrita, a pedra só complica. Essa é a vida, não insista. E por favor desista, dona morte só quer bem o seu nome na lista. Faça sempre o que é certo e não o que é errado. Se o herói for derrotado, você é o culpado. Desandado, não, não, é o que sua mãe quer. Não é mulher maravilha, é maravilha de mulher. Um exemplo pra família, heroína de sua filha. Amazona de aço e não guerreira de mentira. Se liga pra seu missa, se liga essa é a fita. Ataque frontal, a nova liga da justiça.